junta gente do Brasil inteiro, né? Viu? Tem Juazeiro do Norte também. Então, no Pentecoste não era diferente. Era, vinha gente de todos os países para participar dessa festa. Então, de repente, o Senhor Jesus escolheu esse dia para voltar. Foi a volta dele, irmão. Que muitos estão aguardando ainda até hoje. Né? E Paulo teve que fazer esse discurso. Então, quando o Espírito Santo pousou, que Jesus retornou, os 12 discípulos começaram a falar em 17 idiomas. Tinha alemão, tinha japonês, tinha chinês, tinha espanhol, tinha italiano. E todos ouviram e entenderam o que os apóstolos estavam falando. Porque se fosse só numa língua, só judeus iam escutar. Os outros não entendiam, né? Porque né, tinha diversidade de línguas, né? Então aí começou as críticas, dizer que os discípulos estavam embriagados, outros diziam não sei o quê. Mas aí Pedro fez um discurso, que eu não vou ler esse discurso de Pedro, porque eu vou fazer um resumo. Então, quando Pedro terminou de discursar, perguntaram o representante daquela multidão, disseram assim, e ouvindo eles isto, como giriceu o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Ô Marlon Silva, quer dizer que se batizaram o quê? Quase 3.000 pessoas. Ninguém sabe o número exatamente, mas pode ser 2.900. Hã? Vamos, deixa. Eu não estou dizendo que está escrito esse número. 2.000, né? Então, vamos tirar só 10, mas pode. Vamos tirar 5 ou 10, vamos supor. Mas aí, Marlon Silva, 2.900. Será que ele estava com a certidão de casamento na mão, Eduardo? Hein? Tinha? E no meio deles tinha o quê? Será que tinha prostituta, tinha homossexual, tinha de tudo, Marlon. Tinha toda espécie de gente. Mas eles fizeram o quê? Foram batizados. Hein? E o que é que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, né? Viu? Então, houve aquele grande batismo no nascimento da igreja, que ontem, viu, mano? Ontem, foi 19, né, Eduardo? Ontem, 19 de maio, foi o dia de Pentecostes. Então, foi essa data, o dia de Pentecostes, né, que onde o Espírito Santo pousou, sobre aquelas 12 apóstolos que passou para 2.900 e bota força. Não sei se foi 990, a Bíblia não diz o nome exato, mas que foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, o que é que Pedro diz aqui? Olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa foi de respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, testificava, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia, né, temor, muitos, né, muitas maravilhas, sinais faziam, né, se faziam pelos apóstolos, né? Então, irmão, foi uma maravilha. Aí eu pergunto a vocês, Filipe batizou o eunuco, Paulo é batizado por Ananias, né? Pedro e os outros batizaram quase 3.000 almas. E aqui, tem alguma palavra dizendo que tinha que ter uma certidão de casamento? Não tem. Então, irmão, a pregação é essa. A pregação é essa aqui, né? E agora, vamos, procura então. Procura, né, que tem eles pedindo. Então, a gente passa agora a palavra aqui para o nosso irmão Eduardo, teólogo, né, irmão? Viu? formado também em filosofia, né? E bacharelado também, né? Em teologia. Né? Então, Eduardo, pode falar. Uma boa tarde a rádio ouvintes deste programa, né? Evangelho do Reino. E neste boa tarde, cumprimento todos. Realmente, quando a gente vai falar de casamento, né, a teologia sacramental, a gente percebe que a maioria das culturas, né, o jeito de ser, o modo de ser de um povo, seja ela religiosa ou não religiosa, mas há uma convivência naqueles costumes. Então existe casamento, né? Então a gente vê, na Grécia Antiga, o casamento era chamado de Mineus. Nos deuses gregos, romanos, então nós tínhamos aqueles casamentos que eram feitos segundo esse culto que se dava aos deuses greco-romanos. Então isso apenas passou para o cristianismo. É o cristianismo que teve essa influência grega, que teve essa influência romana, sofreu essa, vamos dizer assim, aculturação, né? Esse sincretismo, essa mistura dentro do casamento. Então a gente percebe que quando o pastor Glauco ele vai folhear na teologia bíblica ou a teologia textual, não existe nenhuma menção de que você tenha que ser oficializado no casamento civil ou no casamento religioso. Embora que exista a teologia sacramental também, né? A gente não pode desconhecer que existe um matrimônio. Então quem quer um matrimônio, vive o matrimônio entre os casais, porque é uma coisa espiritual, é uma coisa do Espírito Santo. Está entendendo? E aproveitando, falando desse tom do Espírito Santo, porque quando o Espírito desce sobre os apóstolos pela intercessão de Maria, a gente percebe que os apóstolos estavam o quê? Com medo, não é isso? Quantas pessoas não têm medo hoje de dizer que é cristão, não tem medo de pronunciar o evangelho, não tem medo de dizer a verdade do evangelho, porque às vezes querem somente o quê? Falar sobre a parte boa, a cura, os milagres, você está doente, então parece que a igreja é um hospital, né? Parece que a igreja é um local onde você tem que tirar vantagem, você ser um empresário, ser um popstar. E interessante que Pedro não era popstar, Pedro não era empresário, do mesmo jeito João não era, os apóstolos não eram, os apóstolos eram simples, está entendendo, Marlon? Tinham suas funções, trabalhavam como você trabalha, mas acreditavam na verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos há de vos libertar, vos libertará. Então hoje se confunde muita coisa. Não mencionando, não criticando nada, a pessoa entra numa igreja, volta com o envelope na mão. E a primeira pregação das igrejas é dízimo. Mas onde é que está aquela pregação que as raposas não têm toca? As raposas têm toca e as aves têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o discípulo não é melhor do que seu mestre. Ninguém prega isso. Por que não prega? Porque esta parte do evangelho não dá interesse aos interesses de quem está pregando lá. Não estou dizendo onde é. Lá tem muito canto no mundo para ser lá, né? Então, como esse interesse não convém, não tem vantagem nenhuma. E como ser humano, pastor, psicologicamente, o ser humano é solipsista. Filosoficamente também, ele pensa mais nele que nos outros. É só o eu. Está entendendo? Por pensar só nele, então ele disse: não, eu estou doente, eu tenho que me curar, eu tenho que ter um progresso, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ter uma vida extrema, eu tenho que chegar lá e vencer essa competição do capitalismo cultural. Nada contra o capitalismo, é da cultura. É como a história do casamento, do matrimônio que enculturou no cristianismo, que eu já falei. Então, quando isso ocorre, Marlon Silva. Aí o ser humano procura religião para isso. Então você não procura Jesus, meu irmão. Você está procurando seus interesses, dizendo que procura Jesus. Procurando uma vitrine para esbanjar suas vantagens. É. Jesus é diferente. Jesus não é como você quer, é como ele quer. Porque tem muita gente que diz: eu escolhi Jesus. Você não escolheu nada. Primeiro ele vos escolheu. O pastor já sabe onde está o texto. Já vai passar. Você, nem direito de escolher Jesus você teve. Embora que você tenha o livre-arbítrio. Primeiro ele vos escolhe. Quando ele vos escolhe, é que você, por força, por poder do Espírito Santo, por unção, é que aceita. Porque a fé não é para todos. Então tem muita gente aí achando que prega e nada prega. E não estou criticando ninguém. Porque pregar conveniências é muito bom. Pregar as vantagens pessoais, as comodidades, as coisas fáceis, é beleza. Só que Jesus não era isso. Imagina como era Jesus na Cristologia. Na Cristologia, Jesus estava no contexto da Palestina. Eu disse isso até anteriormente em outros programas, né? Na Palestina era o quê? Dominado pelos romanos. Então aquele povo ali estava sendo massacrado nos impostos. Imagina que você hoje não aguenta pagar imposto em canto nenhum, mas lá era mais. E lá não tinha nem os direitos que tem hoje aqui. Então o povo reclama de barriga cheia. Está entendendo? Lá era muito imposto, o povo era massacrado. Jesus vivia tentando. Jesus vivia tentando, ou seja, queria fazer com que os opressores, os dominadores, tivessem mais amor para com as pessoas dominadas pelo império. E a pregação era sempre aquilo: perdoai os vossos inimigos, porque o povo já via Roma como inimigo. É tanto que existia a seita dos zelotes, não é isso, pastor? Já para o quê? Combater o império romano lá dentro da Palestina. E aí criou a cultura do Messias, né? Existiu vários Messias antes de Jesus e depois de Jesus, porque tinha que ser um Messias guerreiro. Até os judeus esperam isso. Esse Messias guerreiro que ainda vem, chegou, que vai construir um templo lá na, entendeu? No mundo judeu. E esse Messias, ele vai ser bravo, ele vai ser da guerra. É uma cultura, isso, é uma cultura bélica. Nasceu daí essa história. Por isso nós estamos tendo essa guerra aí, sabe? Essas coisas é um fator, não é todo o fator dessa guerra. Então, isso nasceu dessa forma. Mas como isso nasceu nesse contexto, Jesus chega. E quando Jesus vai pregar o amor, o perdão, aí o pessoal da sinagoga, que já tinha interesses próprios governamentais, porque o que sobrou para eles governar foi a religião, não foi outra coisa, porque não tinha mais um governo de, vamos dizer assim, único e centrado. Roma todo mundo conta. O que é que eles fazem? Quando Jesus prega o amor, não dá interesse. O amor, Marlon, lhe dá dinheiro? O amor não explora ninguém. O amor dá as coisas gratuitamente. Jesus não cobrou amor de ninguém. Jesus instituiu um imposto, pastor, para pagar amor para as pessoas. Esse comportamento não tem. Não estou dizendo que Jesus era contra o imposto, ele pagava. Eu estou falando do amor. É porque as pessoas não confundam o que se está falando aqui. Então, o amor não dá essas vantagens para o capitalismo, não dá essas vantagens para as empresas nesse sentido aí. Ou seja, o amor não gera esse lucro. Por isso que todo mundo quer fazer a cultura do medo. A Bíblia, ela é, a leitura da Bíblia é para aterrorizar. Você está, Marlon, não é o caso. Você está em risco na questão de salvação. Então vem logo aquele medo, aquele terrorismo teológico e apocalíptico, às vezes. Sabe? E aí você fica logo sentenciado ali, achando que realmente Jesus está fazendo aquilo com você. Não. Jesus, o tempo está passando, eu posso ficar aí. Jesus não aterrorizava ninguém, Marlon. Jesus, ele olhava naquele olhar que Jesus olhava para a pessoa, com olhar para os apóstolos, ele transmitiu o amor de Deus para a pessoa. A pessoa se sentia tão bem interiormente que ela tinha a capacidade de dizer sim, porque Jesus escolheu aquela pessoa para ser amada. Quando Jesus instala, pastor, o reino em uma pessoa cristã, o que acontece quando Jesus instala? Primeira coisa que ele faz é curar as feridas da pessoa, pastor. Instala o amor dentro da pessoa. Faz como aquele provérbio do soldado lá. O soldado estava lá, mas Jesus não acabou. Você tem que correr para casa. Mas o que foi que aconteceu? Não, sua filha morreu. Aí só foi, minha filha morreu. Então, Jesus, faça alguma coisa, porque eu sou do exército aqui romano, que você precisava, né? Pois pode se tranquilizar que ela não morreu. Não, mas ela morreu, acabou. Pois onde você mora? Vamos lá. Chegou lá. Não, ela estava apenas dormindo. Por quê? A fé dele salvou ele. Ou a filha dele lá, né? É verdade, Marlon. Mas você, o que eu acho interessante, vocês devem saber, é que tem gente que tem medo do amor. Tem gente que vive tão mal amada na sociedade. Já leva coice de um, leva carão do outro, como diz aqui o nordestino. É, leva para trás da sociedade, discriminação. Que quando chega alguém falando que Jesus é amor, diz, é hipocrisia. Eu não acredito. Isso não acontece no mundo. Isso aí é uma história, uma mitologia que aconteceu. Não, Jesus Cristo é a verdade, ele existe. É o Espírito Santo crucificado que está no meio de nós, instalado dentro de nós, ressuscitado o próprio amor. Essa questão, vamos dizer assim, da pessoa se recuar dentro do amor, é muito triste, porque ela perde a oportunidade de ser amada e ter uma visão espiritual das coisas. Imagine Pedro. Pedro estava lá vivendo, mas os apóstolos, uma questão de uma profissão muito dura, que era se jogar no mar, pescar, esperar que aqueles peixes realmente tivessem propício para a pescaria, o tempo também, que todas as condições de pesca ajudassem. Já era uma aprovação da fé. Mas aí, tudo isso era o dia a dia de Pedro. Depois ele voltava, era casado, aí tinha as coisas do lar. Então Pedro era uma pessoa que ele não tinha outra perspectiva a não ser aquele mundo dele. Casa, pesca, pesca, casa. Não existia isso. Estamos falando de um tempo que não existia mais nada. Não existia internet, não existia televisão, não existia rádio. Existia só os tempos da sinagoga para quem quisesse ir. Era o que existia ali. Mas aí Jesus mudou a rotina de Pedro, o amou, o entendeu, compreendeu os traumas dele, vivenciou a vida dele, a vida dos apóstolos, trouxe o amor, porque ele transmitiu o amor através do ensinamento, através do olhar, através do chamado. E a pessoa sentia e não dizia não, porque a pessoa sabia que interiormente ela ficou satisfeita. O Espírito Santo foi transmitido. A gente diria hoje o fator Bluetooth, né? No celular, você liga o celular, aí transmite para outro celular lado a lado. Era como se Jesus tivesse feito isso. Esse fator Bluetooth, essa transmissão. Não, isso, nós estamos falando de hoje, para entender, né? Entender como isso foi feito, mais ou menos como isso foi feito. Então, Marlon, o amor não traz lucro. Porque o amor não cobra. Se alguém disser, olha, eu amo você, mas você não faz nada por mim, ela não ama. Quem ama não lhe cobra nada. Adailton, pastor, não há cobrança no amor. O amor é gratuito. O amor ama sem nenhum interesse, sem tirar vantagem. Não há vantagem que o amor queira tirar para si. Por que o amor não tira vantagem? Porque ele não precisa tirar vantagem. O amor é a própria vida, é o Espírito Santo, motor e pulsionador da vida, em tudo que existia aqui nessa terra ou em outros planetas. Isso é o amor. O amor de Deus, ele é vigoroso. Então, quando a gente tem essa vivência no Espírito Santo, e aí eu não estou criticando capitalismo, não estou criticando quem realmente pede dízimo, não estou criticando dizimistas, não estou criticando isso. Mas vamos ter um pouco mais de atenção a pessoa de Jesus. Porque se é o cristianismo, tem que ser como Jesus fez. Não é uma adaptação. Uma peça adaptada é igual à original, Marlon? Nunca. É, pastor? Nunca será, né? Não é. Então nós temos muitas adaptações no cristianismo. Estamos adaptando. Mas Jesus não adaptou. O Espírito Santo é adaptado? Não, o Espírito Santo ele existe sem precisar de adaptação. E é puro e... Por si só. Existe por si só. A palavra é essa. Então, isso causa escândalo, esse pronunciamento que eu estou fazendo aqui? Causa. Mas eu não estou criticando religião. Eu não estou criticando evangelistas. Porque aí, Eduardo, abrindo um espaço, você está mostrando o outro lado da moeda que a galera não sabe. Né? Porque é tipo, pastor, uma revista em quadrinho que você lê aquilo ali e pronto. Mas tem o outro lado da moeda que as pessoas não sabem, que você agora está mostrando. E interessante, Marlon, que tem uma parte do evangelho que eu vou deixar para o pastor. Eu tenho que deixar coisas para ele chegar, né, pastor, com, vamos dizer assim, com essa capacidade que ele tem, né, que é muito boa. O amor é gratuito. Aí você percebe que o amor não cobra nada. O amor cobra dinheiro? Não. E o que é que se diz mais na frente, pastor? Ainda que você dê todo o seu dinheiro, suas economias, seus bens, se não tiver amor, outra tradução, se não tiver caridade, que é a mesma coisa, de nada servirá. Então não adianta você encher o bolso de ninguém de dízimo, não. É um mandamento para você crescer, mas não adianta. Porque se você só pensar que pagando dízimo você vai ganhar um passaporte para o céu, você dançou. Então suas coisas vão multiplicar, só porque você está dando. Você pode multiplicar suas coisas e pode não ser salvo. E entre multiplicar suas coisas e ser salvo, é melhor ser salvo. Se você pode ter as duas, tudo bem. Mas se você não for plano de Deus para as duas, seja pelo menos uma. Aqui você é salvo. Porque se você não tiver o amor, quem é o espírito de amor? É, o Espírito Santo. Se não tiver amor, de nada valerá. Então eu vejo gente entrando na igreja, pregação de dízimo. A pregação de dízimo, o dízimo, ele será dado pela pessoa quando a pessoa tiver dentro dela, vamos dizer, o Espírito Santo mostrando a ela que ela dizimando, ela está ofertando a Deus e não está roubando a Deus, porque foi Deus que deu tudo a ela. Isso ela precisa ter em si, pastor. Esse tipo de compreensão. Não é alguém chegando, pregando, exigindo para cumprir meta. Isso é errado. Porque o amor é quem convence. Entendeu? O amor é quem convence. Então essa participação aqui, né, é muito importante. E nesse momento eu deixo para o pastor para achar aquela passagem. Se ainda que você venda tudo, dê economia, dê dinheiro, se não tiver amor, nada certo. Então, irmão, muito inspirado, né, a palavra de Deus, muito inspirado, né, pelo irmão Eduardo. E o Espírito Santo está nos enchendo aqui esta tarde, né? Nesse estúdio aqui, o nosso amigo aqui, irmão Marlon Silva, Eduardo Oliveira, que é teólogo, né? É, catedrático, né, Eduardo? E nosso irmão Adailto está aqui também na retaguarda. Então vamos ouvir O Amor é o Bem Maior. E eu quero oferecer à irmã Martinha, irmã Martinha, irmã, né? A irmã Bosquinha, irmã Miúda, meu. A irmã Nádia, a irmã a menininha, a irmão Tico, o nosso irmão Erinaldo, chamou a irmã Erinaldo agora, né? Graças a Deus, faz parte da noiva, graças a Deus. E nosso irmão Galego, que a gente fez um culto lá por último, na quinta-feira, foi, Eduardo? Não, sábado. Irmão Galego, irmã Sirlene, viu? Tem a irmã Aparecida, tem a irmã Gleice, né? Tem o irmão Matias, todos faz parte da noiva, viu, irmão? São, né? Uma vez batizado, faz parte. Sim, a irmã Arnaldo Bilu também, lá no Bom Jardim, viu? São batizados também no nosso amigo Pebinha também, né? Não esqueça do irmão Pebinha, rapaz. Faz parte da noiva também, viu, meu irmão?

Estamos de braços de 4.9 Cachoeira Tropical FM. Nós temos apoio cultural de Ótica Boa Vista, Joaquim Ótica e Chile Bins. Então, irmão, o irmão Eduardo me pediu para me falar sobre isso. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, tá vendo? Eu? Quer dizer, a pessoa não adianta ser só dízimo e oferta. Quanto muitos estão fazendo isso, só prega dízimo e oferta, dízimo e oferta. O dízimo, irmão, é o mandamento da prosperidade. Quer prosperar, viu? Quer prosperar, né, irmão? Paga o dízimo como a Bíblia manda, como Jesus mandou, né? Porque Jesus diz assim, ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá a César o que? Imposto, né? Então, irmão, vamos agora ler. Olha, vamos ler agora uma passagem que eu falei de Mateus, Eduardo. Mateus, que era o quê? Um publicano, um cobrador de imposto. Só que tem alguém maior do que Mateus na parte de cobrar imposto. Vamos olhar aqui. Ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era este um chefe dos publicanos. Será que um chefe é maior do que o Zaqueu? Era chefe de todos os cobradores de imposto. Era um homem muito rico, irmão, porque ele era chefe. Ele era o chefe da coletoria. Viu? E era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu amigo, você não sabe a dose de amor que Zaqueu recebeu ali. Ei, a dose de amor foi incompatível para a capacidade de Mateus receber. Mateus desceu, não foi pedalando, não, foi escorregando da figueira, viu, Eduardo? Deu, com certeza deu um abraço muito grande em Jesus, né? Viu? Então, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isto, todos isto, o pessoal viram isto, né? Murmurava dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha mesmo, já veio a crítica, né? Jesus foi para casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, e o pessoal tal, entrou de novo para casa de um pecador. Sempre tem a crítica, né? Levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, o amor já começou pousado em Mateus, né? Em Zaqueu, né? Olha, tá vendo? O amor já chegou nele, quer dizer, ele já foi, né, irmão? Viu? Se sentindo com o Espírito de Jesus, né? Nele, né? Então ele diz: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Era com certeza de defraudado. Era um ladrão, Zaqueu, roubando, cobrando um imposto mais do que devia. Sugando, né, os pobres. Mas naquele momento, ele já estava. O amor estava o quê? Né, contaminando ele de amor. Né, o inundando. O amor de Jesus que está inundando ele. Né. Então ele diz, olha, né? Ele diz, né? Restituo quadruplicado, eu dou quatro vezes o que eu já tirei deles. É muito rico. Diz Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A pessoa que... Você vê aí o amor de Jesus. Jesus foi olhar para o passado de Zaqueu, Eduardo, ou Marlon. Porque Jesus sabia do passado, sabia. Sabia todas as falcaturas de Zaqueu. Hein? Era, irmão. Mas Jesus o quê? O filho do homem veio salvar o que tinha perdido. Hein? Quer dizer, olha o amor de Jesus Cristo. Veio salvar. Quer dizer, com certeza Zaqueu foi salvo, né, irmão? Viu? Então, irmão, é a grandeza de Deus é esta. Né? Viu? A gente tem que ver. É, no, na leitura de Paulo, que diz, né, ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para sustentar o pobre e não tiver amor, nada seria. Irmão, não tem nada que compare o amor de Jesus Cristo. Lá no livro de João 15, Eduardo, Evangelho de João 15, viu, Marlon Silva, que Eduardo também citou, o versículo mais ou menos, deixa eu olhar o versículo 16, 15, 16, aí. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Jesus que nos escolhe. Foi Jesus que escolheu Zaqueu? Foi. Foi Jesus que escolheu Saulo? Foi. Foi Jesus que escolheu Mateus? Foi. Escolheu Adailto? Foi, com certeza. Marlon Silva, Elinaldo. Quem era que dizia que Elinaldo ia ser batizado? Diga aí. Olha, uma surpresa. Eu digo, uma surpresa muito grande, maior do que todos nós da igreja, foi a irmã Martinha. Mas tem outro porém também, pastor, tomando a sua palavra. Eu conheço Erinaldo, de Mangamuxa, como queiram, e ele era cheio de crisia, viu? Mas era dor ali, dor aqui, não sei aonde, papapá. Daí a pouco, de hoje pra cá, difícil ele dizer que tem uma dor numa unha. Tem as coisas dele, tem porque faz parte, né? Como eu tenho as minhas também, quando chega um determinado tempo frio, eu sinto adormecer, o negócio que eu tenho operação, tudo. Mas ele vivia um drama danado, mas hoje, graças a Deus, ele acaba não ver. Ele foi isso. Viu? Viu? Marlon Silva, o Erinaldo. Eu assisti muito porque eu via o antes e estou vendo o depois, né? Erinaldo foi um homem de fé, viu? Muita fé, teve muita fé. E graças a Deus ele abraçou a noiva, né? Viu? Mas no caso foi por amor ou pela dor? Acho que foi pela dor, que lá doía, lá não era brincadeira. Não, acho que foi os dois, né? Porque sempre nos acolheu, sabe? Sempre fez culto lá, sempre tem aquela abundância. O escudo dele, você sabe, é abundância. É pão de queijo, é bolo de leite, é abundância, né? E é abundância mesmo, é com, né? A semana passada a mulher Eduardo saiu de lá. De bucho quebrado, era panqueca. Ele te deu também, não foi? Pamonha, canjica, era. Viu? Hoje foi 8 dias. Nós sabemos lá em Berde. Ainda eu estou com o sabor da pamonha ainda, viu? Porque uma pamonha muito gostosa lá. Né? E ele trabalha muito bem também na culinária, né, mano? Muito bem. Então, irmão, e Jesus tem abençoado muito ele. E logo, logo a esposa dele também, se Deus quiser, vai vir, né? Viu, irmão? Então, esse é Jesus, irmão. Jesus do amor, da paz, né? Não é o Jesus do dinheiro. Viu? Agora, quem quer prosperar, irmão, né? Aí vai para a igreja, como o Eduardo disse, atrás de Ricardo, atrás de né? Aí, mas esquece do lado, o lado do amor, viu? O lado de ajudar o próximo. Porque não adianta você estar fazendo essas coisas tudo, enricando e prosperando e não ajudar ninguém. E não, é um pobre que está do seu lado, necessitado. Olha, Marlon, eu vejo gente prosperar, carro novo, emprego bom e tal, e ajeita a casa, mas na hora de dar carona no irmão, não dá. Sabe? Não dá. Cadê o amor? É, irmão? Né? Isso aí também não tem medo de um castigo, não? De revogar tudo pra trás? Não, meu amigo. Salvação. Não serve. O Eduardo não falou, não, mas eu digo. Isso não aí pode dar uma refração pra Marlon, trás. Não serve de nada. Porque eu vou ler de novo. Porque faz que nem o negócio lá do escravo lá, que foi perdoado. Aí na hora do cabo perdoar, ele não perdoou. Aí foi pro calabouço ver choro e ranger de dente. Foi peia, viu? E aí o negócio? Lá caiu o perro, viu? É, e ele não foi perdoado também pelo patrão dele? Não podia perdoar o outro? Então a questão tá aí, ó. Então, olha. Então, irmão, se faltar amor, vou Eu vou ler a leitura completa aqui, Marlon. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou, como sinto que entendo. Na igreja é o seguinte: se tiver um irmão que fala em língua, ah, meu amigo, é muito respeitado, é muito, sabe, é muito exaltado, sabe, é o nome de Deus, Deus está com ele. Mas eu dizemos, não adianta falar a língua e não ter amor, não, viu? Não adianta, tá aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como metal que soa, como sinto que entendo. Eduardo, preste bem atenção, porque nós não paramos nesse versículo aqui. Qual a diferença que a palavra de Deus diz aqui para uma pessoa que fala língua, que a igreja todinha louva ele, né? Porque eu sei que louva mesmo. Quando um cara tem um dom de língua, ele é respeitado, ele é louvado, ele é admirado. Mas sabe qual a comparação que Paulo faz aqui? Você pega uma roda de um caminhão sem pneu, sem o. E você pega uma marretinha e bate nela. Dá um som estrondoso para acordar 10 quarteirões, né? Ou então o ferro do ferreiro também. Mas o ferro do ferreiro tem a vantagem que está fazendo uma força, está batendo uma enxada. Mas você pega um lado de caminhão daquele, pega uma e começa a bater. Pá, pá. Então, se a pessoa falar em língua, o que é que Paulo está dizendo assim? E não tiver amor, aí, seria como metal que soa ou como sino que tem. Tá vendo? É a mesma coisa. De você falar em língua e não ter amor, é mesmo que você chegar assim, vou acordar a vizinhança toda para tomar café, mano. Hein? Como a gente fez muito isso, sabe? O Marlon Silva, tinha um rapaz, era chamado Luciano, e o outro era Heráclito, e nós éramos um molecote assim com 11 anos de idade na época, e o velho, o pai deles, era um velho muito religioso assim, de rezar um texto 6 horas da manhã, rezava um texto meio dia e outro 6 horas da tarde. Pronto, 3 textos rezava, né? O velho fez muitas coisas para ele. Era. E quem estivesse brincando com os filhos dele era obrigado a rezar o texto lá, tá? Aí a gente tinha um campinho de futebol assim perto da casa e nós ia jogar bola. E o velho, quando dava 12 horas, velho, pim, pim, pim, metia a marreta no ar de carro lá e de longe a gente escutava. Aí nós corria para lá, porque se não fosse, meu amigo. Que o neto, o velho era carrasco, né? O velho era do Luiz aqui do Piancó, sabe, Eduardo? Família, escuta bem. Aí, resumo da história. Luciano cresceu, virou padre. A pessoa, o velho morreu, era que foi pro Rio de Janeiro, não deu para nada, parece que mataram ele lá, no Rio de Janeiro. E eu, pastor, já pensou o destino dessas três crianças, né, mano? É uma história, né? Luciano é o irmão do Lenildo, né? Não sei. O irmão do Lenildo lá de Patos, né? E talvez até tenha sido graduado, não sei se a graduação dele mais do que padre, né? Então, irmão, Paulo está dizendo aqui que se você falar em língua e não tiver amor, é a mesma coisa daquela martelada que o velho dava, não sabe? Mesma coisa, apenas servia para um aviso, olha. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, serei como metal que sou, como eu sinto que tenho. Aquela pessoa que fala em língua dentro da igreja, ele tem que ter cuidado para ter muito amor, porque, né, o maior dom é o de profecia, né? Aí, então, ele não prega nada, ele não ensina nada a ninguém, então não adianta, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Marlon Silva, tem um serrote aqui perto de Cachoeira, a gente chama do serrote do Coati, né? Pronto. Por isso que a Coatiara ficou. E é? Eu não sabia desse detalhe. Ah, rapaz, de onde veio a Coatiara de lá, é do serrote, tá? Porque a Coatiara foi uma homenagem que a Daíldo fez para o serrote. Ah, tá bom. Muito bem bolado. Pronto. Já pensou se aparecesse um homem aqui, um pastor, um irmão, orasse, transportando aquele serrote, dizia assim, lá pro litoral. Ou vá lá para depois de Campina Grande, esse serrote sai flutuando, todo mundo olhando. Era uma maravilha muito grande, né, mano? Esse homem ia ser muito admirado, né, Eduardo? E um transformar ele num Deus. Mas, se ele não tiver amor, não servia de nada. Esse dom dele é inútil, é vazio, ó, viu? Ainda que eu tivesse, ó, o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu conhecesse toda a Bíblia, conhecesse todas as formaturas, que é a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os mundos, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tá vendo? O amor é sofredor, o amor é benigno, viu? O amor não suspeita mal, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências aparecerá, viu? Então Paulo mais diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava com menino e sentia com menino, discorria com menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, irmão, a gente tem que acabar com coisa de menino dentro da igreja, viu, irmão? Vai acabar com coisa de meninice. É, tem que prestar atenção mais no culto, deixar os celulares de lado, as coisas, acabar com as coisas de menino, que isso aí é sem futuro, isso aí não adianta não. Tem muita coisa que tem que ser modificada, né, Marlon? Marlon viu naquele dia, né? A gente pegando a palavra, e muita gente com o celular na mão, né? Apesar que tinha gente que tava, né? É porque tem um playback no celular, né? Pra acompanhar o às vezes, Marlon, eu vou até fazer uma defesa aqui. A minha esposa, ela tem, né? Nós temos uma filha, mora com uma pessoa, e na hora do culto ela transmite. Ela bota, sabe? Ela bota o celular, e de lá a menina fica escutando o culto, sabe? Às vezes você pensa que ela tá. Não, mas não, ela tá transmitindo. Mas a gente tem que botar tudo que tá, né? Quem tem celular, né? É. Aí, às vezes, a gente tem que ver o que é que tá acontecendo no celular, né? Mas é bom, até tem isso que igreja, né, Eduardo? Que tem que desligar o celular na hora do culto. Ou entrega o irmão lá fora pra receber o celular. Muitas igrejas não deixam entrar, não, viu? E tem até, parece que, religião africana, né, Eduardo? Também, que não deixa. Eu não deixo no salão lá no horário do culto dele lá, não aceita aquilo lá não, né? Então, irmão, Jesus abençoe a todos. Eu gosto tão do jeito, pastor, que eu vi, acho que Eduardo vê também. Eu cheguei no restaurante aqui, não vou dizer, vou dizer o pastor e não vou dizer o nome da igreja. Ah, tava lá o homem e a mulher, mas o quê? O homem com o celular, a mulher com outro, agora isso aí não trocava um olho os dois, era só no celular ali. Aí eu tô dizendo, meu Deus, que casamento é esse? Que coisa é essa? Que não pode olhar um pro outro. Ele tava com o celular do lado e ela do outro, olhando cada um para mais não puxar um assunto, era só tuf, tuf, tuf o celular lá. Na igreja? Não, na igreja não, no restaurante. E é, né? No ambiente. Aí, quer dizer, o casal se comunicava através do celular. Sim, um casal. O casal, podia conversar os dois, né? Já que tava naquele ambiente. Não, aí, negócio. Aí já é. Tô dizendo a você já que. Já é exagero demais, né? Pela máquina, né? Exagero demais pela máquina. Já tô, você vê. E já se tornou idolatria, viu? Viu, Marlon? Se torna uma idolatria. Você tem que ter cuidado. Então, Jesus abençoe a todos, fique na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar aqui amanhã no mesmo horário, né, Marlon? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida.

Mercadinho Nossa Senhora de Fátima. Qualidade, variedade, as melhores ofertas e promoções você encontra todos os dias. Tudo em estivas e cereais. Vendemos em grosso e varejo. Temos também gás de cozinha, ração para cães e gatos. Pensou em comprar e economizar? O lugar certo tem nome. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima. O menor preço da cidade. Telefone 83 998 298 353 ou 99615 2740. Mercadinho Nossa Senhora de Fátima. Organização Marcílio e Camila. O segredo de um bom churrasco está na escolha da carne. Frigorífico do Vaqueiro. Carnes bovino, suíno, caprino, costela, picanha, carne de sol, frango, linguiça e muito mais. Carne de qualidade na sua mesa. O melhor atendimento, as melhores carnes, carnes com bom gosto e com bom trato para você saborear. A carne do seu almoço está aqui e a do churrasco também. Frigorífico do Vaqueiro. Organização Judivan Preta. Rua Maria Avelina da Conceição, número 19, Centro, Cachoeira dos Índios. Telefone 83 99808 8406. Quem conhece não discute. A Churrascaria Arizona oferece o melhor para sua clientela. Lanches rápidos, refeições completas e muito mais. Completa linha de bebidas. Temos total variedade para satisfazê-lo. Seja café da manhã, almoço ou jantar. Churrascaria Arizona. Na BR-116, Cachoeira dos Índios. WhatsApp 99815-8989. Churrascaria Arizona. Organização Grupo Dois Irmãos. Mercadinho e Armarinho Ceará. Comunicamos às costureiras de Cachoeira dos Índios e região que em Cachoeira dos Índios podemos contar com o Armarinho Ceará, com completos sortimentos para costuras, bordados, crochê, tricô, macramê, bicos, meadas, zíper, elásticos, botões e etc. Lembrando que botões para calças, shorts e saia colocamos na hora. E no Mercadinho Ceará temos gelo em quantidade, bebidas, brinquedos e uma variedade de tira-gosto. E aquela cerveja bem gelada. Mercadinho e Armarinho Ceará, localizado na Avenida Mauro Carli, número 278, próximo à Rádio Cachoeira Tropical FM, Cachoeira dos Índios, Organização Ceará e Adilha. Assistencial familiar São Sebastião. Funerária São Sebastião, ao seu lado a todo momento. Funerais material para convalescente, bom atendimento. Seja você também um cliente Plasfis. Plano assistencial familiar São Sebastião. O único plano assistencial funeral sem limite de idade. Para toda a família. Uma grande rede de convênios com descontos com profissionais liberais e firmas de outras atividades. Atendimento às pessoas convalescentes com empréstimo de cadeira de rodas, cadeira higiênica, muletas, bengala e colchão d'água. Em que seus atendentes e agentes funerários são capacitados para solucionar qualquer questão necessária. Concentrando esforços para desempenhar seu trabalho com serenidade, dedicação e responsabilidade, dando assistência adequada às famílias. Plasfis, sua família merece esta segurança. Funerária São Sebastião, Rua José Francisco de Souza, Centro de Cachoeira dos Índios. Mercadinho São José tem melhor atendimento e qualidade. Garantia, variedade. Aqui você faz economia. Mercadinho São José, preço baixo. rádio todo dia. Mercadinho São José 1 e 2. Completo sortimento de estivas e cereais em grosso e no varejo. O melhor atendimento e o melhor preço em um só lugar. Venha fazer suas compras no Mercadinho São José, em Cachoeira dos Índios. Matriz na rua Epitácio Pessoa, telefone 3558-1013. Filial na rua Manuel Cândido de Oliveira, telefone 3558-1138. Organização Dedé Lucina, Mercadinho São José. Preço baixo todo dia. Atenção você que está construindo ou reformando. A Marmoraria Soledade tem o que você procura. Tudo em granito e mármore. Pias e balcões, lavatórios de banheiros, escadas, túmulos, soleiras, bordas de piscinas e prateleiras. Seu orçamento dividido nos cartões de créditos ou desconto à vista. Venha conhecer nossas instalações e economizar conosco. Marmoraria Soledade, localizada no sítio Pedras Pretas, Cachoeira dos Índios, Paraíba. Marmoraria Soledade, a número 1 em mármores e granitos da região. Fones 83 998 60 0009 ou 83 991 38 1738. VF Importes, lá onde você encontra tudo para o seu celular, entre capas, películas e acessórios para você, cliente. A mesma fica localizada na rua Monsenhor Constantino Vieira, Centro, sem número, próximo à antiga prefeitura. Acesse o nosso Instagram, VF_Importes02, e nos procure pelo WhatsApp 839-9176-9007. VF Importes, esse é o lugar. Organização Valério e Valéria. O Alas Cell, assistência técnica e acessórios para celulares, aqui em Cachoeira dos Índios, localizado na Avenida Mauro Carli, Centro, onde você pode trocar tela, microfones, câmera, conectores, baterias e atualização de software, entre capinhas, películas, carregadores e acessórios em geral. Instagram, arroba CellAlas. WhatsApp 839-9837-6467. O Alas Cell, aqui em Cachoeira dos Índios. Alô você, cliente! Promoção do mês Mobilarte. Liquidificador mundial duas velocidades, 125 à vista. Sanduicheira, 99 à vista. Ventilador de parede, 60 centímetros, 259 à vista. Balcão Itatiaia, 10 de 78. Tablet, R$ 25,90 à vista. Lembramos que dividimos tudo no preço de à vista em até 10 vezes no cartão, tudo isso com entrega e montagem totalmente grátis. Mobilarte, facilitando a sua vida. Aproveite! Cachoeira Tropical FM 104,9, a melhor. 5:30. Chama a menina Rui. Toca já rigoro federal do forró. Tem que ter dinheiro, mulher gosta de carrão e de capa. Tem que ter dinheiro, mulher gosta de carrão e de capa. Tem que ter dinheiro, mulher gosta de carrão e de capa. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mulher gosta de carrão e de caba que tem dinheiro. Tá tudo preparado, já e curado, senhor. Hoje vai de piseiro do lugo no interior. Chama a mulherada pra subir no paredão. Hoje o cocôzinho toca, bota pressão. Tá tudo preparado, já e curado, senhor. Hoje vai de piseiro do lugo no interior. Chama a mulherada pra subir no paredão. Hoje o cocôzinho toca e bota pressão. Hoje você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro e mulher gosta de carrão e de caba que tem. Ô, negócio bom! Que dê dinheiro, mulher gosta de carrão e de caba que dê. Ele disse tem que dê dinheiro, vai mexendo, vai manhã. Gosta de carrão e de caba que dê dinheiro. Tem que dê dinheiro, tem que dê dinheiro. E mulher gosta de carrão e de caba que dê dinheiro. Tem que ter dinheiro, já e curo federal. Vai mexer. É o piseiro do Gugu. Dinheiro, mulher gosta de carrão e de caba que dê dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. E mulher gosta de carrão. Alô, Marquinho do Som! Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mulher gosta de carrão e de caba que dê dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. E mulher gosta de carrão e de caba que dê dinheiro. Tá tudo preparado, já recurado, senhor. Hoje vai ter piseiro no Gugu no interior. Chama a mulherada pra curtir no paredão. Hoje o Gugu se bota pressão, vai. Tá tudo preparado, já recurado, senhor. Hoje vai ter piseiro do Gugu no interior. Chama a mulherada pra subir no bar. Galera do Clube Cássio Pesca, alô, Sargento Piseiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mulher gosta de carrão e de caba que tem dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. E mulher gosta de carrão e de caba que tem dinheiro. Eu disse tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mulher gosta de carrão e de caba que tem dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Toca essa aí, Marquinhos do Som. É o Gugu Forrozê. Tem que ter dinheiro, já recuro. Eu não sou de falar, sou de fazer. Tá contando vontade antes de me conhecer. Segura essa onda aí, bebê. Depois a gente faz esse papinho de prazer. Maluca, pirada, que fatura de rabar. Não me desafia, não vai levar macetada. Ela mira no olho, meio só uma setada. Ela pedindo, vou te apagar. Ela mira no olho, e eu só macetando. Ela tá pedindo, bote eu papapapapapapando. Ela mira no olho, meio só uma setada. Minutos 104,9. A região está ligada. Está ligada. Opa! Essa é pras meninas do celular. Não dá pra levar a vida sem você. Não dá. Não dá. Thank you.